O dia 23 de fevereiro na história, 1901, fundado na cidade de São Paulo o Instituto Butantan, um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo, responsável por mais de 93% do total de soros e vacinas produzidas no Brasil, entre elas as vacinas contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, influenza sazonal e H1N1. 1927. Nascia no Recife, em Pernambuco, José Bezerra da Silva. O Bezerra da Silva, cantor e compositor, considerado o embaixador dos morros e favelas. Em suas músicas, o sambista sempre procurou retratar os problemas sociais das comunidades. 1939. Nascia, no Rio de Janeiro, Wilson Simonal de Castro, ou Wilson Simonal, cantor que fez bastante sucesso nas décadas de 60 e 70. Nesta época, era um dos artistas mais populares e bem pagos do Brasil. 2009. Foi lançado mundialmente o filme Watchmen, na Odeon Leicester Square, em Londres. A obra, dirigida por Zack Snyder, é uma adaptação da HQ homônimo de Alan Moore, ilustrada por David Gibbons, que foi publicada pela DC Comics entre 1986 e 1987. Esses são os fatos que fizeram o dia 23 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.